inspirou, fazem a alma transbordar. Apaguei todas as luzes pra poder te iluminar. Quando você vai ter um estado ao acordar, Libelo, Larios, ensina.